sem fio pra não se entregar, viu? Tá vendo agora, a gente está sofrendo. Eu bem que te falei, viu? Mas você não me ouviu. Tá vendo agora o que tá acontecendo? Vai, vai com calma nessa paixão. Vai, você sempre vence a razão. Coração, assim você me mata de amor. Coração, eu não vou aguentar tanta dor. Coração, assim você me mata. Saudade tá demais! Mega Pop! Aranha Solo!

quem é o nosso amor. Henrique, Evan e Companhia H. DJ Rodrigo Saudade, produzindo os melhores CDs do Pará, pra você curtir. Quero flores em vida, Rodrigo Saudade. Seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Yeah, yeah. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Yeah, yeah. O nosso amor. Vamos pra cima que o Águia da Saudade está no ar. Novo Mega Pop com DJ Rodrigo Saudade. Já não te encontro aqui, nas noites não consigo nem dormir. Charles Santana. Eu já não te encontro aqui, nas noites não consigo nem dormir. Yeah. te amar. Tudo em mim quer tudo de ti. Nem o céu e nem o mar se comparam com o nosso olhar. Sucesso em todo o Brasil. Devo ligar, responder suas ligações. Descobri, eu amo você. Devo apostar, acreditar que eu vou ser feliz. Essa indecisão aperta o peito, machuca o coração. Eu sei que já é tarde pra eu ligar, mas essa saudade tá demais. Eu te encontrei com a galera KDC. Eu te amei, fui o homem mais feliz. Vou te entregar o sucesso em todo o Brasil. Devo ligar, responder suas ligações. Descobri, eu amo você. Devo apostar, acreditar que eu vou ser feliz. Essa indecisão aperta o peito, machuca o coração. Eu sei que já é tarde pra eu ligar, mas essa saudade tá demais. Eu te encontrei com a galera KDC. Eu te amei, foi o homem mais feliz. Vou te entregar o Zero, zero, sete. É de você.

20 de maio em Santo Antônio. Belém, fala! Uma vez, o que se acha, eu derrubei, já acabou. O que pensavam de você, vai dizer. Se perguntarem pra você, se vai dizer. Que hoje eu é quem dito as regras, que você obedece. E um mais um, que hoje se dedica a mim, que se dedica só a mim. Como se eu fosse um mágico, eu te transformei num homem comum, frágil e submisso, que hoje sofre e chora por mim. Eu só precisei, de algumas noites de amor, pra te ensinar, tentar me enganar. Acredito que só o tempo vai curar essa dor que eu tenho no coração. Tô sofrendo, magoado de paixão. Saiba que chorei por você em madrugadas frias. De tanto ouvir que talvez pra mim não voltaria. Pensei até que você tivesse me esquecido. Vamos sair, quero te ver. Com os canalhas do comércio me agradecer. Vamos marcar pra se encontrar. Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer. Vamos sair, quero te ver. Com os canalhas do comércio me agradecer. Vamos marcar pra se encontrar. Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer. Todo mundo dizia cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver. Eu já sabia que ia ser mais um na sua coleção. A curiosidade me jogou em cima. suas mãos. Tudo que não parece proibido é sempre mais gostoso. Realmente, se eu disser que não quero te ver de novo, o problema é que ao seu lado eu me transformo sem pensar, esqueço de mim. Você sempre me diz o que eu preciso ouvir. Não era pra te amar, mas eu amei. Vem pra me apegar, mas me apeguei. Era só pra ficar, fiquei, gostei. E agora o que é que eu faço pra te esquecer? De tempo sair com você. Todo mundo dizia cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver. Eu já sabia que ia ser mais um na sua coleção. A curiosidade me jogou em suas mãos. Tudo que não parece proibido é sempre mais gostoso. Se eu disser que não quero te ver de novo, o problema é que ao seu lado eu me transformo sem pensar, esqueço de mim. E você sempre me diz o que eu preciso ouvir. Não era pra te amar, mas eu amei. Vem pra me apegar. Só pra ficar, fiquei. Novo Mega Pop. Novo Mega Pop. A prova desse amor eu já tirei. Que tudo era mentira, eu me enganei. Sempre acreditando em suas palavras. Era mentira, foi uma farsa. Dizia que me amava toda hora. Eu era o teu amor, isso era história. Tomei a consciência e me toquei. Eu ter te amado, eu errei. A vida me ensinou a te esquecer. Agora estou feliz sem você. Vivendo e curtindo, eu tô à toa. Vivendo a minha vida só de boa. Boa, boa, quem nunca viveu um falso amor? Quem nunca se iludiu e se enganou? Quem nunca viveu um falso amor? Quem nunca se iludiu e se enganou? A prova desse amor eu já tirei. Que tudo era mentira, eu me enganei. Sempre acreditando em suas palavras. Tudo era mentira, foi uma farsa. Dizia que me amava toda hora. Eu era o teu amor, isso é Rodrigo Saudade Produções.